precisando de uma forcinha aí. Dá pra tu quebrar o galho? O que eu puder fazer pra te ajudar, tô aí. Pai, a conta de luz já chegou, pai. O gás da reserva acabou, pai. As compras estão no final, pai. Dinheiro pro material, pai. Tô duro pra ir namorar, pai. A mãe que mandou te ligar, pai. Empresta um qualquer, por favor, pai. Não posso perder meu amor. Como meu pai nunca negou fogo, não ia ser agora que ele ia me deixar na mão. Pai, dá uma canja pra gente. Me ajuda nessa nova empreitada. Canta, pai, canta. Mostra que tem Sapucaí no nome. E a minha vida é só trabalhar. O filho quando quer não sabe esperar. E o meu salário tenho que esticar. Mas eu seguro a onda, eu adoço o mar. Fazer o que eu faço não é mole não. Dou nó em cubo d'água, ando na contramão. Faço tempestade cair no sertão. E o mais frio inverno se torna verão. É, pai, em 1998 a cegonha falou: seu Laerte agora é vovô. E olha quem tá aí, Leozinho Sapucaí. Marcelo D2, que a família quer tudo como quem não quer nada. E agradecendo ao meu coroa de coração, valeu, pai, valeu pela educação.